música da minha irmã Simara e da minha irmãzinha Simone também. E essa música é ótima. E a gente fez especialmente para todos os homens que adoram mentir. E assim, ó. Porra do sítio! Mente tão bem que parecia verdade tudo que me falava. E ainda estou te amando. Mente tão bem que eu cheguei a imaginar que esse amor era pra sempre, mas era uma torre de papel. Pare com...